Atenções, Partido Gré. Afirmo, executou a toque no Parque do Gré. Guardião 02, informe o tráfego, Eco Charlie 35, decolando da pista 17. Está autorizado curva à esquerda, efetuou o cruzamento da final do 10, reporte para girar base no 7. Está autorizado para pouso no Parque do Gré. Eco Delta decola aos 21, atento ao tráfego do Guardião 02 próximo ao farol de Itapuã. Chame o controle 120.8, então bom voo, até regresso. Graças a Deus. Guardião 02, então, confirme tal visual com o Eco Delta, decolou da 17. Afirma. Usado direto para parte do GRAE, Guardião 02, vento 140 graus com 09 nós, 1015 no altímetro, reporte no solo controlado. 1015 controlado no solo, Guardião 02. Do 22314. Autorizado barreiras 340, decola da 10, curva esquerda, Momo Cogbo, após Cogbo Dedor, após Dedor Zambi, após Zambi Iupu e após conforme. O controle 120.8, aciona 5550, passarei do 2231. Barreiras 340, decolando da 10 com curva esquerda no perfil da Momo, após Código, após Dedó, após Jump, após Yupo. O transponder é o 5550, poderia confirmar o controle? 120.80. 120.80, passaredo 2231. Estamos prontos para gestionar, passaredo? Tomará o passaredo 2231. O meu Mike Tango autorizado, cruzamento no 735. Autorizado, 3217, chame táxi. Centro Solo 24, então boa tarde. Puxa, acionamento 5729, portão 5, perdão, portão 4. Tá livre, chame táxi. Ok, chama táxi, eu corrigi no portão 2, tá? Afirmativo, portão 2. 1077, cópia. 360, Galeão, autorizado. Decolagem pista 10, curva direita da El Leda, após Leda Bridge. Tapezulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme. Controle 120.8. Aciona 5545. 1077, autorizado Galeão 360 e a rota do plano. Rota 0, direita da Eulia da Frente, perfil 10, ESMAP, novo do Barbacana. 5545, 208. Reto no 077, é pronto. 7. Laviola, deixa para 4 mil pés, ajusta no 0 no 5. 4 mil pés, 1500. 91. Fortunato, você escuta. Brasília 360, autorizado. AP Zulu no 7. A decolagem com curva à direita da pista 10. Arbor, Elefa. 120, decimal 80. 5556, corrigindo. Ok, Brasília 360, AP Zulu 17, curva à direita. Eu não copiei o nome da subida. A transição é Elefa. 1208 e 5556. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, a saída. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Obrigado. Nada, chama o Sérgio. Gol no 399, cópia com Goé. Utilizado 360. Decolagem da pista 10 com curva direita. Da El Leda, após Leda, Bridge. Após Bridge, AP Zulu no 6. Bravo Hotel Zulu. Direto Trive, após conforme. 120, decimal 80. Transponda 5542, gol no 399. Congonhas 360, conforme rota do plano. Pista no 0. Da El Leda, Bridge, AP Zulu no 6. Belo Horizonte, Trive, conforme rota. 208-5542. Chama pronto, gol no 399. 399. Rodou 3217 da Tampa para o início do táxi. Está com 114, Guarulhos e 3 horas e 2. Então 3217, está autorizado até através do portão 5. Vai seguir a aeronave da Webjet terminando o push. Através do 5, vai seguir o Webstar 3217. 3217, confirme 114, 320, o alternado? Afirmativo, Guarulhos. Guarulhos, sente. Para o táxi 729, 89, moro 1340, Brasília. 329, 186 torre, 1015, o ajuste é morro. 26, boa. Comandante, o TRIP 5241, informação, tem autorização, Montes Claros. Montes Claros, na Guarda 4, 5241. Escuta. Vitor está fora do solo, cruzando 300 para mil, curva na esquerda, linha no litoral, vai manter mil pés. Tem uma esquerda, feito o cruzamento da pistão no zero, reposta afastado 5 milhas, da cabeceira 28, posição buraquinho para transferência, o Michael Vitor decolou aos 29. O Vitor atingindo mil pelo litoral, vai cruzar a cabeceira, vai cruzar 5 milhas da 28, posição buraquinho. Estive mantendo essa frequência para após ser transferido ao controle. Mike, com o Vitor. Ok. Na escuta da torre para transferência após buraco. Ramon, 5329, pronto. Tem um ponto de espera. Mata mesmo. Trip 5488. 5488, complete pista na faixa de torre, 118 de Salmeiro. Sende os 86 torre e agradeço a colaboração de todo o pessoal do controle. Trip 54 na zona dentro da 3 mil pés, que é legal na zona 5. 3 mil pés, B15. Salvador 5488, estabilizando o localizador. Estabilizado no lock. O trip 5488 é reporte externo. Embaixada travada, ajuste no 0 no 5. Reportará o externo que tem embaixada travada. Copia. Autorizado Montes Claros 200. Decolando da 10 com curva direita. Sai na Arbor Elefa. Após direto Vitória da Conquista, direto Retol e após direto. 120, decimal 8, 5552. O Cabo 529, estou com o tráfego visual cruzando o campo aqui no momento. Mantenha a posição. O tráfego da trip já está cruzando o marcador externo. Ok, então vai entrar. Da Conquista, do cara da Conquista Retol e Montes Claros. O controle 208 aciona 5552, o trip 5241. Está corretinho, pronto. Chamada pronta. 54 na zona, desça para 2 mil pés, que é na zona 095, autorizado final ILS, reposto estabilizado no localizador. Botarei, 54 avião. Mandou gol 1399, por espectro na 6612. Autorizado, chantagem. Botará. Chame controle 120, decimal 8. Então, vovô. O Vitor vai chamar controle 120, decimal 8. Grato pelo apoio. Até a próxima. Próximo. Controle de Salvador é o Papa Romeo Mike com o Vitor. Papa Romeo Mike com o Vitor, mantenha-se em condições visuais, no meu 10. Quando possível, pode ser estimado para terminar a hora com a última de pouso. O Mike Acovito estima o 05 da próxima posição Hotter na Aracaju e aos 45 da próxima para pouso na Aracaju. 705, estima na Aracaju, 45, estima de pouso. Afirma. 4560, desça para 3 mil pés, que é negado na 095. 0-5 para 3 mil pés, dando 3560. Descendo mais 0, reduza para 200 mais a número 2 na aproximação. 209, tá 3560. Controle Salvador, Papa Romeo Índia, November Alpha, está no regresso. Papa Romeo Índia, November Alpha, mantém-se em condições visuais no meu pé, de forma tráfego de 2 horas, 9000, sentido oposto, Eco Charlie 35. Sente do Eco Charlie 35, Índia, November Alpha. Papa Romeo Mike Acovito, informa o tráfego de 2 horas, 8 mil, sentido oposto, mantendo o nome do país, é Papa Romeo de November Alpha. O Vitor está ciente do tráfego que é mesmo, tá? O tráfego está a 12 horas e 7 mil agora. O Vitor está ciente, vai na telinha do litoral, ok? Tá ciente. Solo aos 33, à direita 1219, solo, então boa tarde. Direita 1219, agradeço a colaboração. Ué. É. 579, all in art, livre decolagem da pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem 579. Tá 13.7 após o início do Weather, pode alinhar, manter? Afirmativo, tá 3217, observando a rolagem do banho da WebJet, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0 após. Bono 399 para o táxi, 142, 4 horas e 40, Florianópolis. O 399 via Índia, para o ponto de espera, está livre, 1015, o ajuste, a torre 186. Índia, ponto de espera, torre no 86, 1015. Decola os 35, controle 120, decimal 8, bom, viu, boa tarde. 208, boa. O 755, fiz a guardicópia. 755, agora na cópia. Sérgio, após o telegrafo, tá aqui, pessoal. Tá, mandou uma boa, 5729, decolou, a 6. Fazer 5729, contato radar na decolagem, suba para nível de 360, saída da EL. 360, pode voar direto da EL? Está autorizado, 5729. Tá, EL 360, obrigado. Latam 3560, informa o tráfego nas proximidades de Tuna, modelo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. Latam 3560. Localizador, visão operada, 3591. 5491, contato de aproximação, chame 3191, direito 16. 18,6. Latam 3560, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, após estabilizado no localizador. Autorizado 2000 pés, autorizado ILS, aguardará no localizador, tá? 3560. Doutor? Vou dar uma aproximação, guardando pista livre, 3591, altímetro 1015. Mas eu chamei 15, agora dá uma autorização de pulo 54, valeu? Muito boa tarde, gol no 399.0. Aqui é Covita, rapaz 206 de Salvador. Vai reportar 20 milhas para o Covita. T207, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós. Então, no livre pouso, pista no zero, vento 140 graus com 08 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, 3549. 3217, decola os 38, chame controle 120, decimal 8. Bom, boa tarde. Boa tarde, 08, 3217. Então, 3297, boa tarde. Quer dizer, da passa 20 antes. Então, 3297, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da 1. É, 360, 3297. Seu localizador, TAN 3560. 3560, contato de aproximação, chame torre 1186. 1386, TAN 3560. Objeto 5729, direto bridge. Bridge, 5709. Obrigado. 3560, 2 milhas para Sintra, na Cisco, TAM. 5060, ajuste no 0 no 5, reporte Sintra, com trem checado. Porta Sintra, está baixado e travado, TAM 3560. Índia November Alpha, chame torre 118 do sinal meia. 118 do sinal meia, Índia November Alpha. Contra 3217, contra. Certo, autorizado 3217, Rafael. Rafael, 17. Índia November Alpha, autorizado prosseguir. Final 17, reporte na curta, ajuste no 0 no 5. Autorizado para seguir final no 7, reporta na curta o Índia November Alpha. 5491, solos 401219, agora o solo, boa tarde. Torretan 3560, passou o Simbra, baixado e travado com campo à vista. Torretan 3560, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, não no 0, Torretan 3560. Ataque voa no 077, 150 a bordo, 3 horas 35 minutos, alternado Campinas. Autorizado via pátio Índia, no ponto de espera 18,6, ajuste no 0 no 5, voo no 077. 15, Pátio Índio, 26, boa tarde. Visual com o tráfego curto final no zero? Afirmo. Passagem do tráfego na curta com 399, autorizado na EMT, cabeceira 1 no zero. Ciente, 399. Foro 25, 133, 25, 5, 7, 2, 9. O Guardião 02 passou, o pessoal passou. 02, chame torre 118, deixa a meia. Guardião 02? Passou de Tatu, está de algum campo para pouso em Salvador. Pouso no pátio Graé? Sim, o pátio Graé. Autorizado direto pátio do Graé, Guardião 02. O vento 120 graus com 08 nós, reporte já no solo controlado. Para em solo controlado, 02. Eita, da El Linda Bridge. 120 decimal 8, 5554. 5755360, Brizulou 1 no meio, decolado a 10, com curva direita, da Eulê da Bridge, 208-5554, no 4 para pushback a traga. Posição 4, tá livre, chame táxi. E aí, guarda. A 0 no solo, 42, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Boa tarde, 29. Guardião 02, fica atento ao tráfego na curta final, pistão no 7, Charlie 150, aproximadamente 2 milhas da cabeceira 17, ok? Sem interferir com o mesmo, tá livre e prosseguir até o pátio do Graé. Sem interferir com o 7, o Guardião 02. Tá 33, vamos lá. Condição de prosseguir para o direto pátio do Graé, Guardião 02. Voltar em solo controlado do Graé, o 02. Afirmativo. 399, livre decolagem 10, vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem, pista 10, gol no 399. Oi, Salvador, gol no 077, no ponto 0, pronto. Pois o banho da companhia, o gol no 077 ali, mantém cabeceira 10. O tráfego da companhia ali mantém na 10, gol no 077. Geral, performa o tráfego à direita, helicóptero da Polícia Militar, prosseguindo para pouso. Direto no pátio do Graé, não vai interferir com sua aproximação, tem livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus com 08 nós, Índia November Alpha. Livre pouso no 7, Índia November Alpha, visual com o Guardião 02. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, sem identificação, autorizado chegada a Mari. Desça até nível de voo 050, que é legal no 05. Para o 050, 10 no 5, Azul 4206, chegada a Mari. Nove decolas 44, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Bono 399, decolas 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Salvador, muito boa tarde, Bono 399-1300, da eu. Bono 02, solas 45, boa tarde. Com 45 a bordo, 3 horas e 35, alterna Brasília para o táxi. Passarinho está livre até através do 612. Vai aguardar o início do tráfego da Compitura Varig para prosseguir até o ponto de espera seguido. Até através da 612, o passarinho do 2231. Está autorizado, vai direto e vai para o direto Leda, após Leda, Bridge, gol 1399. Salvador 175 para táxi 102 1311 Campinas. Desviado até o ponto de espera, gol no 755, a torre 186, ajuste no 015. 015, pode ser 186, grato, boa. Nossa lei do segue o tráfego da Gol, ponto de espera 186, 1015. Vai seguir o tráfego da companhia 2231. 3560, após o passarelo, tá livre até a posição 10. Após o start da passarela, ingressa no pátio, segue até a posição 10, TAM 3560. Diga, Alex Salima. Transponder acionado, Mike, para Lima. Santa Lima, mantenha-se com as suas visagens, como você está mantendo? 010, gol no 755, boa tarde. Valeu, Matheus, gol no 755. Seu destino é Salvador? Tem estadual com o tráfego do Papapapau até o Santana? Gente, confirma a atitude que está mantendo, Mike Papa Lima. Confirma 500 fez? 308, boa tarde. É, Candeia, né? Mandei com seus visuais, se pode visual com campo. Da concessionária para poder retirar o finger. Gol 925, confirmando a senha, operador do finger. É, por enquanto o finger continua conectado. Seguinte, vou contactar ele para ela. Obrigado. O TAM 3560, confirmando, faltam 10, está livre. Vamos seguindo o TAM 3560. Passar limite transponder para 0122. Papa papa transponder limite transponder para 0122. Trip 5241 tá na parte de carga, pushback acionamento. Trip tem livre pushback, chame para o táxi. Reposto obrigado no localizador. 2015, chamará no localizador azul 4206. Controle Salvador Web 6720, informação de terra, está cruzando 210 para o 60. Salvador 6720, sem identificação, autorizador chegada a BOF, lista para 4010, que é legal, 0015. Autorizada chegada, bom, se identificou, autorizada descida 4010, com ajuste 10015. Afirmativo, que legal, 0-5. 0-5, seria possível efetuar o ILS Whisky? Tá, mantenha chegada até pelo, aguarde. Ok, guardando a autorização para efetuar o ILS. Objeto 6720, mantenha a chegada até pelo, após pelo, será autorizado para a Victor 366. Ok, vai manter a chegada até pelo, após a Victor 366, web 6720.